Querido irmão, eu venho te visitar. Senti sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei dos hinos que você cantava e não suportei a saudade de você. Trago um abraço apertado da igreja e um sorriso carinhoso do pastor da mocidade, um forte aperto de mão e uma lembrança do coral onde você sua ausência e por isso venho te ver. Me recordei dos hinos que você cantava e não suportei a saudade de você. Trago um abraço apertado da igreja e um sorriso carinhoso do pastor, da mocidade, um forte aperto de mão e uma lembrança do coral onde você cantou. Ah, sua classe manda-lhe dizer que o seu nome da matrícula não tirou e o lugar onde você se sentava até hoje ninguém o ocupou. O local onde você se ajoelhava para fazer a sua oração e as lágrimas que você derramava até parece que ainda estão no chão. Nas vigílias eu não te vejo mais e nas orações eu não vejo você. Não suportei a saudade apertando e por isso vim correndo pra te ver. O que foi, meu irmão? O que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você? O que foi, meu irmão? Que houve com você? Volte para o seu lugar. O que foi com você?